Original CDs de Melody. O incomparável do Pará. E aí, Revolution? Sobre a luz do luar, eu encontrei o seu olhar. Foi algo tão incrível. Te via em meus sonhos, muito antes de te encontrar. A nossa história já estava escrita. Eu não paro de pensar em ti, teu amor me faz tão bem. Nunca ninguém me deixou assim. Batida perfeita da Amazônia. Sobre a luz do luar, eu encontrei o seu.